Bem-vindos à última parte. Ufa, hein, Grilo? É, finalmente, né? Nossa, terminamos nosso primeiro set. E que set, hein? Foram que set, 272 cartas. Tudo bem, um pouco menos de uns terrenos, mas... Uau! Só ressaltando que outro dia a gente... Só pra falar das quatro primeiras coisas, a gente ficou umas 4 ou 5 horas direto só falando. Foi uma desgraça só. Mas finalmente estamos na reta final aqui. Verdade. Ufa, agora as cartas multicoloridas, depois artefatos e alguns terrenos, certo? Tá, beleza. Então, começando por Sabujo Infernal Flamejante. Duas incolores, uma preta e uma vermelha, 4-3, elemental Sabujo. Pague um, sacrifique outra criatura, ele causa um ponto de dano à criatura ou ao jogador-alvo. Ah, passa no Vanilla Test. Passa. E tem uma habilidade boa. Sim, aí entra naquele arquétipo de sacrifício que você falou. Que pode virar Liliana. Isso. É, muito bom. Gostei desse carinha. É, lógico, né? Você não pode pegar ele cedo no draft e nem achar que você tem que fazer um deck preto e vermelho porque você tem ele na sua pool, né? Uhum. Se tem uma razão pra você fazer preto e vermelho é porque você gosta do Hack dos Cast. É. Você quer representar. Mas aí quem não gostaria do Hack dos Cast, né? Verdade. Isso já é uma dica, né? Num draft, procure evitar dar first pick numa carta multicolorida, a menos que você tenha uma razão muito boa. Porque acha que descobriu um arquétipo que ninguém mais descobriu e que tem essas duas cores e ninguém drafta eles, beleza, mas isso é tão corner case, tão coisa de Pro Tour que é melhor você ficar com os picks mais seguros. É, porque, tipo, pegar carta de duas cores cedo, tipo, ou você pode acabar com uma carta que nunca vai usar, ou você já tá se. Você já tá, tipo, meio que se cometendo a fazer duas cores que talvez não seja uma boa ideia, sabe? E ao falar de cartas douradas, Grilos, a gente tem que comentar sobre splashes, né? Uhum. Splash é aquela situação em que você tá construindo normalmente, como vai acontecer com todo mundo aqui nesse pré-release, um deck de duas cores e vem uma cartinha dessa, que não precisa ser dourada, mas vem uma cartinha muito interessante numa outra cor. É, que limitado custa apenas é uma mana colorida daquela cor. Limitado é super comum você fazer splash pras coisas. Isso, aí é aquela questão, quantos terrenos da outra cor eu coloco, se eu não tirei nenhum dual, ou nesse caso... Quantos fixer eu tenho, será que dá pra fazer de maneira consistente? Essas coisas têm que ser muito bem pensadas. Agora, as cartas douradas, que a gente vai rever aqui, eu acho que tem que pensar muito num contexto, que se ela tiver nas cores do seu deck, né? Se você precisar splashar um bicho como esse, é bom que você tenha como tirar valor do efeito de sacrifício. Não apenas dando esse 1 de dano. Porque correr o risco de ficar com uma criatura na sua mão, só porque você não tem o terreno certo para jogar, é perigosíssimo no seu lado. Às vezes o que o oponente precisa é de um turno para ganhar o jogo. Né? Então cuidado. Olha que legal, estou percebendo agora, são 10 cartas douradas e uma em cada combinação de cor. Né? Sim, sim. E se reparar, vai ver que tipo, cada combinação de cor tem meio que um tema. E, tipo, o preto e vermelho é meio que sacrifício, branco e preto é meio de encantamentos, verde e branco é meio que de renome. Ah, que legal. Bem legal. Que legal. Organizadinho, hein? Uhum. Então, sabe o que eu tava pensando? Essa coleção é legal para quem faz, obviamente, uma coleção. Né? Para quem quiser colecionar a edição Magic Origins, vai ser uma coisa bonita de ver. Vai mostrar a origem de 5 planinautas, vai mostrar habilidades diferentes. Verdade, a primeira vez que criaturas vieram planinautas. Vai ser uma coleção bonita de olhar daqui a alguns anos. Né? Então, dica aí. Não é fase de compra, mas dica para você. Faça a coleção dessa edição, é muito bonita. É bonitinho. Fica a dica dos colecionadores. Próxima carta, Cavaleiro do Sangue Amaldiçoado. Ele é uma incolor, uma preta e uma branca, 3/2. Enquanto você controlar o encantamento, ele tem +1/+1 e vínculo com a vida. Então, tem mais chances de jogar no draft do que no limite, do que no selado, porque você vai conseguir uma estratégia mais direcionada a encantamentos se estiver bom pra isso. Ah, falou tudo, Grilo. É exatamente isso. No draft é bem melhor do que no selado. É claro, uma criatura 3 manas 3/2 entra, se você tiver no main deck, jogando com essas duas cores. Tá? Fora isso, não precisa forçar a entrada de encantamentos no deck, isso não vai funcionar na maioria das vezes. Né? Só pra ele ganhar mais um em vínculo com a vida. Mas, se você tiver, melhor ainda. Né? Uhum. Então, uma boa carta. Aliás, todas as cartas que nós estamos falando aqui são incomuns. Né? Todas as 10 douradas são incomuns. Sim. Então, acho que a gente bem não precisa ficar falando da raridade. Não. Manda aí, Grilo. Graça Saltador, uma incolor, uma verde e uma azul, 3/3, lampejo. Quando entra no campo de batalha, você pode virar ou desvirar a criatura alvo. Então é um efeito bem conhecido, se bem que esse aqui só vira ou desvira a criatura. E os que são mais conhecidos são o Exarca e a Chatonilda, que viram permanentes. É, não preciso dizer que esse cara é de Ravnica, né? É um Pelos peixe prédios lagarto. ali atrás, é um peixe lagarto. Essa carta foi spoilada em um podcast de Cubo e eles não estavam muito excitados em falar dela, não. É muito difícil sacar alguma coisa nessas cores, né? A parte símica do Cubo. E concordo, assim, ela é muito boa no limitado, 3 manas, 3-3, lampejo. É, você pode, né, desvirar ou virar alguma coisa, então tem grande potencial, tem um corpo que não é para se menosprezar. 3/3 é grande, né? Pode abrir caminho aí para sua vitória, pode comer criaturas do adversário, mas eu acho que é isso, é limitado. Fora disso, não deve aparecer. Não, duvido. É. A próxima A criaturinha. minha vez, né? Castelã da Cidadela. Uma incolor, uma verde e uma branca, 2/3, tem vigilância e renome 2. Ah, E um próximo. baita leão atrás, hein? Belo de um leão. Eu preferia invocar o leão do que essa minazinha aí. Ela parece a Elspeth. Parece, né? Mas o É de leão parece mais Bunch. ameaçador. É de Bunch essa amiga aí. É, tá cheia de insígnia, Sabe né? que vem bantido o pessoal cavalga em leões, né? Porque cavalos é muito mainstream. Bom, é assim, eu acho que é uma carta sólida, mas tipo, se você fizer, se tiver um deck verde e branco, acho que não vale muito a pena fazer um splash pra colocar isso aí. Não, splashar não, mas se você tiver nas cores, ela é ótima. Grilo, essa carta na curva, se conectar ao dano, é muito forte. Uma carta com 4 de ataque, 5 de defesa no seu quarto turno, podendo atacar já, praticamente não vai ser bloqueada. Se for bloqueada, vai ser por jump block ou por double block. Então, ela vai te colocar na frente, né? Na curva, isso aí é um monstro. Então, cuidado, né? Você pode ser blown out por essa criatura. Sim. Próxima cartinha, Campinha de Iroas. Uma incolor, uma vermelha, uma branca, 2-2, golpe duplo. Meh, meh. Golpe duplo sempre é bom no limitado. Sim. É, com truques de combate, que na verdade tem um truque de combate muito bom, né? Aquele que dá mais 3, mais 1 no vermelho. Tá nessa coleção, né? Força de Titã, eu acho que dá mais 3, mais 1 Scryon. Olha aí, ó, 10 de dano com duas cartas. Imagina só que legal 10 de dano no turno 3, no turno 4, que bonito. É, fora isso, ela tem capacidade de trocar com alguma criatura que tem 4 de defesa, né? Ou pode engatar a 4 de dano. E que mais? Se o seu oponente bloquear com uma 3-3, elas trocam também. Mas você investiu 3 manas, ele provavelmente investiu 3 manas também. É decente, não vale a pena splashar. Não. Próxima carta. Scabe Possuído. 3 incolores, uma preta e uma azul, 3/2, zumbi. Quando entra no campo de batalha, devolvo card de mágica instantânea ou feitiço ou criatura que do seu cemitério para sua mão. E se ele morrer, exílio. Caramba, ele devolve então qualquer removal Devolve e um bastante ou uma coisa. criatura. É uma criatura que tem um bom nível de recursão pra. É, olha só, pensa no Grave Digger, né? No É. coveiro. Você ia pagar 4 manas nele, ele é 2-2 e só devolve criatura. Esse cara que costuma mana mais só tem um de poder a mais. Mas ele tem a opção de devolver algum removal seu, né? Tô pensando já em limitado. Mas ainda mantém a opção de devolver criatura. Então, se você jogaria um coveiro no seu deck, você vai jogar esse cara, né? Posso abrir um parênteses aqui? Alguma coisa que eu só Sim? vi agora é cada carta dourada é de cada plano. Então esse Scabe é de Innistrad, a Campinha de Iroas é de Theros, a Castela é de Banshee. Ah, faz sentido. Ah, achei Porque são legal. 10 planos, né? 5 de São 10 origem e planos. 5 que foram os primeiros a serem visitados. Muito legal. Só um pouquinho de flavor aqui, eu só achei legal. Muito legal. Mas olha, de todas as cartas douradas, esse Scabe e o bichinho branco e preto, que é 3 mana 3, 2, são os piores até agora, né? E mesmo assim são jogáveis. Com Esse aqui eu certeza. acho que menos que o outro. Mas interessante, mesmo assim, ele te recupera um card. Próxima, Grilo. Artífice Eremita. 12 incolores, uma azul e uma vermelha, 2-3. Ímpeto, quando entra no campo de batalha, você pode fazer com que ele cause a criatura alvo dano igual ao número de artefatos que você controla. É, não Então. preciso dizer que ele vai no arquétipo de drones, Artefatos. que é azul e vermelho. Isso. E vai jogar provavelmente só no draft. Se bem que tem um. Dependendo de como for seu pool, pode jogar selado. Porque um bicho desse que entra e remove uma criatura tem um bom potencial. Mas é, ele vai ter seu potencial máximo no draft. Olha, ele causa a criatura-alvo dano igual ao número de artefatos. Então, você pode sacrificar o ímpeto dele para poder destruir uma criatura do adversário, né? Se você atacar numa mesa que não está muito a sua, não está muito favorável a você, e você perder um bicho, você pode jogar isso aí para conseguir dar dano a uma criatura do oponente, completar o dano para matar ela, né? Então, no final das contas, você vai ter trocado com seu oponente. Lógico, não é o melhor dos casos, mas é mais uma utilidade. Fora desse arquétipo, não é jogável, porque é 4 manas, 2, 3. Apesar do ímpeto, não Não, gostei, não não achei vale a legal. pena. Próxima cartinha. Próxima. Xamã do Bando. É um elfo xamã. Uma incolor, uma verde e uma preta, 3/2. Quando entra no campo de batalha, o oponente perde vida igual à quantidade de elfos que você controla. Olha, eu acho que tem mais chance de jogar construído, viu? É o nosso amigo Felipe, quando eu falei que não tinha nenhuma dourada que eu queria comentar no outro programa, ele falou: "Não, isso aí não, pelo amor de Deus, devia falar, porque estão falando disso em construído. Os decks construídos de Tô elfo ouvindo uns podem utilizar essa burburinhos. carta. Sim, podem utilizar essa carta para engatar 6, 5 de dano em um turno só, né? E é perda de vida. E assim, uma vez que isso aí entra no jogo, não pode ser evitado. Mesmo que você não possa atacar com as suas criaturas, né? Então tem um certo potencial, sim. Tem um bom potencial. Às vezes você consegue, sei lá, fazer o combo de elfos, encher a mesa de elfos e conseguir matar o oponente sem ter que atacar. Lembrando Essas nossos coisas. ouvintes que no limitado aqui, no mínimo um de dano você vai dar quando ele entra em jogo, porque ele é um elfo. Então é uma carta legal, tá na curva, você vai jogar. Próxima carta. Próxima. Serpente da Trovoada. 12 incolores, uma branca e uma azul. 2, 3, lampejo. Voar. As outras criaturas que você controla ganham mais um, mais um. Boa. Oh, é muito boa, cara. Lampejo. Vale, Lampejo faz essa toda a vale a pena. diferença. Acho que essa vale a pena dar splash. É uma criatura que sozinha já tem a evasão, né? E tem Ela tem lampejo. dois de ataque no ar, então isso justifica splash. Fora isso, você pode pegar seu oponente de surpresa naquele deck azul e branco que depende de controlar o jogo, tacar removendo os bichos grandes do oponente e bater pelo ar. Então você pode jogar isso aí de surpresa, crescer seus voadores e fazer uns bloqueios legais. É bem decente, gostei. É bem boa. E E a última carta última dourada. dourada fala de Zendikar. Zendikar encarnada. É um elemental. Duas incolores, uma verde e uma vermelha. X/4. Onde X é o número de terrenos que você controla. Então, no mínimo, é 4 manas, 4/4. Essa carta me animaria mais se tivesse atropelar. Sim. Mas ela é barata, né? Ela é uma carta que é. Quando você joga ela pode não ser muito impressionante, mas nos turnos seguintes, principalmente quando ela já vai poder atacar, ela vai crescendo. Então ela ganha relevância no final do jogo, né? Eu gostei, eu gostei. Acho que no mínimo ela é 4 manas 4/4, vai entrar em qualquer deck verde e vermelho. Não sei se vale a pena splash. Talvez valha se faltar um bichão para você. É barato de jogar, né? Então é para se pensar. Bem interessante. Beleza. Todas as douradas são interessantes, né? São legazinhas. Sim, eu gostei de todas. Todas têm um certo potencial. Uma ou outra ali faz a gente querer jogar da cor, faz a gente puxar um pouquinho pro arquétipo, mas nada assim super ganha jogo, né? Bom, essas Bom, foram as douradas. artefatos. Vamos para os artefatos. Sua vez. Primeiro artefato, Frasco do Alquimista. 12 incolores. Quando entra no campo de batalha, compre um card, paga um, vira, sacrifica, criatura alvo não pode atacar nem bloquear neste turno. Então é uma carta de tempo. Ah, eu não gostei. Eu Não tenho minhas gostei. Sim. dúvidas. Eu prefiro, por exemplo, aquela mágica azul. Se você está falando de tempo, aquela mágica azul que é duas incolores e uma azul, coloca a criatura no topo do Grimório de Sodoma e compre um card. É infinitamente melhor do que isso aí. Isso aí talvez seja uma carta para agro, em vez de tempo, porque te permite atacar um pouco mais. Mas o vermelho normalmente tem efeitos assim. Apesar de eu não lembro de ter lido nenhum nesse review. Mas eu não gostei, não. E é comum. Acho que isso aí vai ser lá pelos last picks mesmo. O pessoal não vai gostar muito dessa carta. Lembrando, né, se você tiver no arquétipo que liga para artefatos, Ela fica Isso bem aí vai melhor, ficar em bem jogo, melhor. né? Até você decidir usar. Então, isso aí vai recuperar uma carta imediatamente assim que você castar e vai continuar jogo até você decidir usar. Próxima carta, Arquivo de Al-Mahret. É É o isso? Hamahet. Al-Hamahret. 5 manas, é um artefato lendário. Opa, pra mim. Opa. E é mítico. Se você for ganhar pontos de vida, em vez disso, ganhará o dobro daquela quantidade. Se você for comprar um card além do primeiro card da sua etapa de compra, em vez disso, compre dois cards. Commander. Commander, apenas Commander, não vai jogar construído, não vai jogar limitado de jeito nenhum. Por favor, não Não. coloque isso no seu deck de limitado. Não mesmo, nunca. Mesmo que você tenha dois bichos de ganhar vida, não. Dois bichos, é não. Bom, e é tudo isso que temos para falar sobre isso. Não, Próxima tem mais uma carta. coisa. Se abrir uma Oi. foil, lembra do MP. Lembra do MP. É, qualquer lenda foil lembra pro MP e por favor, dá um descontinho para passar para ele. Principalmente essa que deve ser barata, né? Facinho de conseguir. Então, Bom, a próxima carta é um essa. reprint de Avacyn Restored, Tumba de Anjo, artefato, 13 colores. Toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sob seu controle, ele vira uma criatura 3/3 com voar até o fim do turno. É, se não me engano, na época jogava no limitado, mas era Avacyn Restored, né? Aquele limitado era uma droga. Quando eu vejo essa carta, eu lembro do formato limitado de Avacyn Restored. Nossa, formato esquisito, cara. Não foi muito bem feito mesmo, assim. Eles capricharam bastante em Innistrad e Dark Ascension, mas Avacyn Restored foi um formato para esquecer. Era horrível de jogar. Então, Mas enfim, essa essa carta. carta. Não. Oi, pode falar. É, mas pro draft você conseguir uma estratégia de artefatos decente, porque essa carta tem uma vantagem, tipo, ela não toma removal a velocidade de feitiço. Eu não gosto dela porque nós vimos muitas cartas de 3 manas que são mais confiáveis que ela, É. né? E uma carta dessa não é consistente, ela depende que você fique jogando criaturas o tempo todo, ela não faz absolutamente nada se você não baixar uma criatura. Ela É, ela só apenas fica conta como um artefato consistente. encanto. Ela só fica consistente com aquele encantamento que todo turno você ganha o top 3 se você tiver um artefato. Aí fica meio que um combo besta aí que todo turno você vai ganhar um top 3 por causa dela e conseguir um top 3, todo turno ela vai virar um anjo. É Nossa, tipo. é tão corner case isso que. Não sei, é tipo. Se tiver uma estratégia bem dedicada para artefatos e precisar de slot para 3, talvez valha a pena, mas. Não sei, não vale colocar muitas. acho que não. Deixa eu ver aqui, a próxima é Constructo Vinculado. É um artefato comum, uma mana, 2/1. E não pode atacar sozinho. Opa, essa é interessante, hein? Uma mana, As 2/1, Grilo. uma mana 2/1 é, sei lá, acho que só se você tiver bem agressivo mesmo. Olha, se você tiver muito agressivo, vale a pena por isso. Porque você precisa de one drops, né? Você precisa de cartas de uma mana. Lembrando que isso aí provavelmente não vai atacar no seu segundo turno. A não ser que você tenha uma criatura com ímpeto, que é difícil. Né? Então você vai baixar isso no primeiro e alguma coisa com enjoo de invocação no segundo. Então isso aí vai continuar desvirado. E quando puder atacar, talvez o oponente já possa bloquear. Mas é uma carta que faz a gente pensar, né? Desafia a gente a fazer ela ficar boa. Mas ela não é comum à toa. Não é tão boa Não é mesmo. Você super precisa. confiável. Não é confiável, tem variância muito alta, principalmente no selado. Então evite, né? Evite precisar dessa carta para sua estratégia. Próxima cartinha, Armadura de Rufião. É um artefato de equipamento, 3 para baixar. Criatura equipada recebe mais 2 de atropelar e 4 para equipar. É, Nossa. problema dessa carta é que ela é muito cara para fazer o que faz. É muito caro, cara. É muito. Eu não quero jogar essa carta. Não Não, vou jogar essa carta. é que tipo, imagina assim, você faz seu 2 drop, aí você vai gastar seu terceiro turno baixando ela, gastar seu quarto turno equipando ela. E o oponente dá um removal. É, então tipo, não vale a pena, cara. Tenho certeza que lá no late game tem gente que vai jogar isso aí, vai conseguir uma certa vantagem, mas não, não. Lembrando, né, que atropelar é muito interessante com um renome, mas pelos custos de baixar e de equipar isso aí, não. Eu não gosto. Só uma É, coisa não. sobre essa arte, a bota que tá ali levantada na esquerda, tem um tipo de machado, né? É uma Tem lâmina. uma lâmina na frente. Você já viu um desenho antigo, um longa, chamado A Lenda de Camelot? Eu não lembro, acho que não. Cara, nesse desenho tem um personagem que é uma, acho que é uma galinha que entra num Ai. caldeirão que junto tem um machado e aí eles se fundem e viram um galo machado. Igualzinho essa bota, cara. Nossa, cara. Eu tô viajando aqui, mas é igualzinho a parte de cima dessa bota. É, Muito parecido. eu acho que eu vi essa galinha em algum lugar. Enfim, a próxima carta é minha, né? Chefe da fundição, 3 incolores, 2/3. As outras criaturas artefato que você controla recebem +1/+1. Já sabemos em que arquétipo isso vai, né? Cara, topters com isso aí ficam absurdos. Cara, os drones vão matar todo mundo com isso aí. +1/+1 para os bichinhos é muita coisa, porque tá muito fácil colocar drone em jogo nesse arquétipo, né? Sim. Então esse bicho. E ele assim, esse bicho ele é bom sozinho, ele é 3 manas 2/3. Ele é muito decente. Sabe aqueles bears verdes que nós falamos? Assim. Ele para todos, né? Verdade, né? E aí é fácil de conjurar, porque é três incolores, não tem que consertar mana nem nada. Sim, então é um cara decente. E tá, eu não sei se tem aplicação para construído. A princípio eu vou dizer que não, mas eu Não, não. É, consigo imaginar o porquê, pelo que. enquanto tiver o outro compadre lá que vira para colocar o marcador +1/+1 em todas as criaturas de artefatos, aí não tem espaço. É, né? Aquilo é mais forte, verdade. Bom, próxima carta. Próximo, Sentinela Forjada em Ouro. É uma criatura de artefato, 6 para baixar, 4/4 voar. Se não me engano, isso aí é um reprint de Teros. É, eu lembro de já ter colocado, subido isso aqui do sideboard para o main deck, porque não tinha criatura verde com voar no meu deck. Eu precisava de uma voar pelo menos, e doeu, viu? Doeu colocar isso, porque não vale a pena. 6 manas, 4/4 voar, dói um pouco. Mas, né? É o que você Tá aí põe para que quando você todo precisa. deck. É, tá aí para que todo deck tenha a chance de ter uma criatura voadora, mas não é uma carta boa pelo custo-benefício, né? Autômato Guardião, 4 manas, 3/3. Quando morre, você ganha 3 pontos de vida. Horrível, não jogue isso. Ah, um gigante da colina com upside, tipo, só isso. E você quer ter isso no deck? Então, é aquela coisa, se não tiver nada para colocar na curva 4, eu ponho isso aí, tipo, só em última instância mesmo. É, eu acho que a imagem é bem interessante, né? Tem um cara que parece o Capitão Gancho na esquerda, tem uma criança com um cara perto, um soldado de ouro perto dela. É de Kaladesh, né? Provavelmente. É, É, provável. próxima carta é sua. Tá, os Guardiões de Meletis, também conhecido como aquelas estátuas lá do Senhor dos Anéis. É, o criatura artefato 3 mana, 0/6 defensor. The Argonath. Então, não, é uma coisa que não faz nada. Só se você, tipo, jogar, tiver um deck que joga muito na defensiva mesmo. Ah, mesmo assim, no main deck, Não, não, main se deck você não. estiver jogando na defensiva, mesmo assim, você vai ter, tá tentando fazer alguma coisa, né? Tá tentando construir um final de jogo para você. É, eu não sei se só defender é interessante. Você quer defender com um bicho 2/3 na curva 3, porque esse bicho corre o risco de comer um bicho pequeno do adversário. Ele não vai deixar, ele vai intimidar o adversário a atacar. Então, eu não sei se é exatamente isso que você quer no main deck. Pode ser, né? Mas contra decks agros você sobe isso com certeza. Isso é uma baita parede. Próxima carta: Caminhante Aeródromo. Ele é XX00. É um construto raro. Entra no campo de batalha com X marcadores +1/+1. Quando morre, coloca no campo de batalha uma ficha +1/+1 do tipo Tóptero com voar para cada marcador +1/+1 nele. E você pode pagar uma mana e virar ele para colocar um marcador +1/+1 nele. Eu gosto. Teve uma No criatura. limitado, né? Só no limitado. Limitado, limitado. É, Teve só. uma criatura, acho que de 2014, 2015, que era nessas, né? Era um pra baixar um, pagar um, vira, coloca marcador +1/+1. É. E ele jogava bastante naquele limitado, e esse aí não tem por que não jogar. É, Porque. assim, no limitado, nesse limitado aqui, o removal não está tão escasso, né? Tá decente e não tá. É, e tem custos bons. Tá até que espalhado pelas cores. Eu acho que você corre o risco de gastar muita mana e muito tempo com essa criatura. E o oponente, na hora que você for atacar, ou que você realmente depender dela, o oponente vai conseguir remover. Eu não acho muito confiável. Não é first pick de jeito nenhum, né? Não vou Não, mas é sacrificar nenhum pick para pegar isso. tipo, a parte boa dele é que se o oponente remover ele, você vai ganhar um monte de topters. Justamente isso. Um monte? Quanto você acha que é um monte? Eu preciso investir 4 manas para ganhar 2 tópteros, se ele morrer. Ou eu Ah, preciso investir 3. 6 manas para ganhar 3? Não, você investe 3 manas. Duas para baixar e uma para colocar o marcador. Ah, tá. Tô pensando em maximizar a mana quando eu puder, né? É, porque você não pode usar a habilidade de colocar marcador assim que ele entra. Então, ele é bom por causa dessa habilidade. Se ele morrer, você tem os tópteros, É, né? se não fosse isso, não seria tão bom assim. Mesmo assim, você corre o risco de tomar claustrofobia ou pacifismo de 4 manas. É, isso dói, né? Mas assim, É, aí dá ruim. abriu isso no selado, joga, tá? Põe no deck, que isso aí vai jogar, com certeza. É, isso é uma carta que testa a habilidade do jogador, né? Pra ele saber, bom, agora já tá bom de tamanho, eu vou começar a atacar com isso, né? Bom, Próxima próxima carta é sua. cartinha é o Mundo dos Deuses. Equipamento, um para baixar, um para equipar. A criatura equipada recebe mais um para cada encantamento que você controla. Nossa, é raro, que porcaria. É mais para construído e olhe lá, viu? Ah, cara. Isso aí no limitado Não, não dá. é tão confiável. Não dá, viu? Não, no Não construído dá. não, mesmo assim, cara. Tudo bem, é só É, duas por manas, isso mas. o olhe lá. Nossa, cara. Tipo, É provavelmente vai tenso. aparecer muito mais nas mesas de casual. É, eu acho que. Pô, marque minhas palavras. Alguém vai tentar fazer isso funcionar em um ambiente mais competitivo. Só que essa pessoa vai falhar miseravelmente. Olha, se você pensar que tem uma criatura que diminui o custo dos encantamentos, tem muita criatura que também é encantamento, em Teros, né? Que vai continuar no T2 e suporte para encantamento em Origens, talvez isso aí jogue algum tipo de deck agro, branco e verde. É. Sei lá, tô viajando aqui, mas assim é. Talvez, né? Porque o problema dessa Talvez, carta é é. que é muito dependente da sua mesa. Aí, se você calhar de não ter nenhum encantamento, isso aí é um treco que não faz nada. É tipo, uma pra baixar, uma pra equipar e pronto, não faz droga nenhuma. É, assim, não, acho que na melhor das hipóteses é um equipamento que você baixa por uma mana, equipa por uma e deixa o seu bicho mais 4, né? Na melhor das hipóteses. Mas É, é tipo, carta de construir. a única parte boa dessa carta é que ela tem um ótimo custo-benefício, né? Tipo, só uma pra baixar e só uma pra equipar. Não Sim, é sim. tipo aquele outro treco lá que é 7 pra deixar a criatura mais 2 e atropelar. Sim. E olha, isso nem no limitado, nem no draft vai jogar. Nem se você draftar o deck de encantamento do formato. Não vai jogar. É, não. A próxima é minha? É, É um outro reprint, né? reprint. Livro de Jaemdai, 4 incolores. 4 incolores pra virar. Compre um card. É, mais ou menos, né, Gril? Mais ou menos, ah, se você precisar, você põe. É mesmo assim, viu? É muita mana, é É muito bem investimento de devagar. mana. É bem devagar. A imagem é legal. Livrão. Bom, vamos pro próximo. Sim. Defensor do Anel de Mago. 7 mana, 7/7, não desvira durante sua etapa de desvirar, paga 7 para desvirar toda vez que ele ataca, causa 7 de dano à criatura alvo controlado pelo jogador defensor. É uma bomba. É uma bomba, com certeza. Muito boa. Eu acho que é um ótimo first pick, porque não te compromete com nenhuma cor. Né? Se você abrir isso aí na sua pool do seu lado, você vai jogar com certeza, vai matar muita gente com isso. Não precisa se sentir mal em gastar as manas para desvirar, porque quando ele ataca, ele meio que paga essas manas, né? É, Já mata uma que ele criatura. mata uma criatura. Então, gostei. Sim, a melhor parte dessa carta é que ela não entra em jogo virada. Ela não te obriga a gastar 14 manas em 2 turnos para poder usar as habilidades. Então, ótimo. Muito boa carta. Pena que é Aprovado. raro. É. Próxima carta, Meteorito. Meteorito, eu acho que não tá na edição, tá só naqueles intro decks, Não, não, sabe? é, tá na edição, sim. Você vê pelo número de colecionador. Ah, tá Aí, bem lembrado. se for maior que 272, aí não tá nos boosters, mas essa Ok, aqui tá. ok. Meteorito, para quem não sabe, é um reprint e é 5 manas para descer. Quando entra no campo de batalha, causa 2 de dano à criatura do jogador e vira para adicionar uma mana de qualquer cor à sua reserva de mana. E tem uma imagem sensacional, hein? Um flavor text muito bom. E se eu estiver Se ele. mentindo, começou ele. A imagem é legal também. Bom, no limitado, o que fazer com isso, Grilo? Usa. Dois de dano, e como você pode dar aos jogadores, esses dois de dano nunca serão desperdiçados. Sim, é 2 de dano em criatura ou jogador, né? E ainda pode te ficar adicionando mana todo turno. Você usa, sim. Eu acho que não é para gastar picks altos com isso no draft. E no selado, abriu um, joga. Tudo bem. Se não tiver removals melhores, né? Tem que pensar nessa carta como removal, não como ramp. Nubihump, né? Mana Rock, literalmente. Mas é, pensa como removal. Se não tiver nada melhor, põe. Próxima cartinha. Orbes de proteção. Artefato 5 manas. Você tem resistência à magia. Se uma criatura for causar dano a você, previna um ponto daquele dano. Esquisito. Muito caro. É muito caro. Ah, é tipo um side bem específico contra algum deck que use muitas criaturinhas. Não, eu já sei. Um side bem específico contra um deck de Storm que mata com Grape Shot. Não, isso aí só previne dano de criatura. Oi? Só previne. Ah, não. Ah, não tem. Você também ganha Hexproof, É, verdade. resistência à magia. Ou o deck de Storm que mata com Grape Shot ou a Com Empty Devourings. Catapum. É, Empty the Warrens. Isso aí. Aí, ó. É. Descobrimos a utilidade dessa carta. Ah, não, Cinco manas. isso, não, isso aí é ruim pra sideboard também. 5 manas é muita coisa. É muita coisa, né, cara? É. Eu não diria que você não vai jogar isso no selado, porque a variância é maior. Então, de repente, um efeito bem marginal desse pode ser relevante. Mas lá pelo quinto turno, quanto de dano isso vai te economizar? 3, 4, 5? Por 5 manas e uma carta ainda? Não. Não, então Não, é retiro. dificilmente você Não vai vai usar. jogar. Não dá. É, não dá, né, Grilo? Não dá. Então, tipo, como falei, uma estratégia bem específica que algum jogador que, sei lá, não joga muito bem, só tá usando criaturinha pequena, sabe? Mesmo assim, Aí, se ele mas só tá é usando um. criaturinha pequena, a maior parte do dano É. você já tomou lá pelo quinto turno. Se você Não. usar isso, talvez seja pela resistência à magia. Sei. Ah, sei lá, não joga, pronto. Não, deixa isso de lado. Próxima carta, Anel de Prisma. Uma incolor para descer. Quando entra no campo de batalha, você escolhe uma cor. Toda vez que você conjura uma mágica da cor escolhida, você ganha um ponto de vida. É ruim. É, cara, eu joguei na época de Cálice de Vida. Lembra É, nossa. disso? Aquilo que você tem que pagar pra ganhar vida. Era um ciclo, né? É, Cálice da Vida, Trono dos Ossos. Ah, não, desculpa. É trono de osso. O do branco eu não lembro. Trono de Mas o do preto ossos é. é esfera de madeira. Isso, essas coisas. Só que esses artefatos, eles falavam qualquer jogador. Então, quando qualquer jogador joga uma mágica da cor X, você pode pagar um e ganhar um de vida. Então, isso aqui não é estritamente melhor. Mas mesmo assim, é ruim. É ruim. É. Não use. Por favor, faça um favor a si mesmo. Assim, você não precisa pagar mana pra ganhar vida, né? Mas imagina se isso vem no final do jogo, que horrível. É, nossa, você dependendo daquele removal, você compra essa coisa É, não, essa carta é horrível. Ainda bem que é incomum, que assim não vem tantas. aí. Chega, vamos pra próxima. Óculos da Piromante. A gente falou dessa carta, né? Um artefato lendário. Então, se for foil, guarda pro MP. 5 para baixar, Opa. vira, adiciona uma vermelha. É, se você gastar essa mana para fazer um instante o feitiço vermelho, você copia e pode escolher novos alvos. Então, é da Chandra ou é da Jaya? É da Jaya Ballard. Ah, Se então a você vê a Chandra imagem. herdou. Oh, não sei. Mas é certeza que é da Jaya Ballard. Se você pegar a arte da Jaya Ballard de Time Spiral, você vai ver que são os mesmos óculos. Ah, é o mesmo modelo. É. É da Oakley, Ray-Ban. Por onde já é a Ballard anda, você sabe? Eu não tô muito ligado no lore Cara, dela. depois de Espiral Temporal, acho que eu nunca mais vi um Flavor Text ou um aparecimento dela. Eu tenho Fora que ver desses porque reprints, né? eu tenho que ver porque muita gente morreu no bloco de Time Spiral. Tem que É dar uma olhada verdade, nisso é depois. possível. É possível que ela tenha morrido. Bom, próxima carta, Ariete com rodas, Não, 3 em pera aí, a qualquer. gente não falou se o óculos joga no Não, encantado né? ou não. Pelo Não. amor de Deus, né? Não, beleza, vamos Dá. pra Ariete agora. Joga meteoro, mas não joga isso. É, Ariete com rodas, 3 incolores, 2/3. Ataca todo turno se estiver apto. E recebe mais 2, mais 0 enquanto você controlar outro artefato. É, Até o que tipo de gosto. criatura é Juggernaut. Então já diz qual foi a inspiração para criar, né? Eu gosto. Fica bem melhor se você estiver naquela estratégia focada em artefatos. Não, fora dessa estratégia eu não gosto. Eu não vou jogar essa carta, porque é 3 manas, 2, 3, ataca todo turno, não faz nada por mim lá pelo final do jogo, né? Eu preciso de outro artefato para deixar isso no mínimo com um poder interessante. É, 4 de ataque já troca com alguma coisa relevante no final do jogo. Então, só naquela estratégia mesmo. Sim. Próxima Próxima é sua. carta, Serviçal Rúnico. É um reprint, só que eu não lembro de onde. Acho que é de Rise of Eldrazi, mas é chute. Talvez seja de Mihojin, da segunda Pode Mihojin. ser, pode ser. Scars ou Mihojin também. É, Sei de lá. Scars. É, duas incolores, 2-2. Quando ele morre, cada jogador compra um card. Não. Não, é. Tipo, ele é um bear que quando morre se substitui, mas o problema é dar carta pro outro jogador. É, se você estiver jogando contra mim, eu sugiro jogar isso no seu deck, mas para isso É. não jogue, não é bom. É. Próxima, Próxima, vai lá. insígnia de bravura, duas incolores, é um equipamento. Toda vez que a criatura equipada ataca sozinha, ela recebe mais um até o final do turno para cada outra criatura que você controla. E ela tem equipar um. Então ela tem um exaltado menos um, certo? É, tipo, é, todas as criaturas que não estão equipadas ganham exaltado, basicamente. Isso. E é duas manas para baixar e equipar um. É, essa carta pode decidir jogos se o formato se revelar, aquele tipo de formato onde você vai caminha muito para board stall, né? Que é aquela mesa empatada. Depende muito de alguém comprar um truque ou um equipamento desse para começar a atacar. Se de fato for esse formato, não sei dizer com certeza se vai ser, essa carta pode ser um auto pick. Se não, não é bom jogar com ela. É. Então fica muito dependente do formato, né? No selado eu acho que ela é melhor do que no draft por enquanto, porque o selado tende a caminhar para esses estados de mesa, né? Então pense com carinho nela, afinal ela é rápida, né? É uma carta rápida de baixar e de equipar, então talvez seja Dependendo de como relevante para estiver sua você. mesa, pode dar um bônus bem legal, né? É, e ela faz aquelas criaturinhas como o elfo de duas manas, um quando entra em jogo compra um card, ficarem um pouquinho melhores, né? É. Bom, posso passar para a próxima carta? Pode, passa aí. A Espada do Animista. É um artefato lendário, então se tira foil já Oba, sabe. mais um. Equipamento. 2 para baixar, a criatura equipada ganha mais um. Toda vez que a criatura equipada ataca, você pode procurar no seu deck por um terreno básico e colocar no campo de batalha virado. E é 2 para equipar. Ah, não é uma carta boa, nem para construído. Para limitada é boa, mas não é aquilo tudo, né? É, né, é que rampar no limitado é legal, só que, de novo, essa carta não é particularmente rápida, sabe? Só mais um não é tão bom. E o custo dela para baixar e para equipar também. Eu acho que ela só é lendária pelo flavor. Acho que é um equipamento mais bonitinho no Commander mesmo. É, te ajuda a rampar, mas pega terreno básico só também. É, mas qualquer terreno básico, então pelo menos ajudando o fixing um pouquinho. E É faz a tipo sua um criatura artefato. ter que atacar. É, eu acho que eles tiveram muito cuidado com essa carta, com relação ao bônus que ela dá, né, de mais um e ao custo, tanto para equipar quanto para baixar, para não deixar ela overpowered. Só que nisso eles cruzaram a fronteira do jogável também. É, se você abrir isso, lógico, joga, né? Joga no limitado, principalmente no selado. Mas não é nada tão fantástico quanto parece, É. a princípio. Próxima carta, faca de arremesso. Duas incolores para baixar, mais um equipamento. Custa dois para equipar também. A criatura equipada recebe mais 2/0. Toda vez que ela ataca, você pode sacrificar a faquinha. E se fizer isso, ela causa 2 de dano à criatura ou jogador alvo. Ó, eu gosto por causa da parte que você pode sacrificar ela pra dar um choque. Pô, mas você tem que estar tá atacando com a criatura e tem que ter investido 4 manas. A criatura tem que estar tá equipada ainda. Não, não. Eu não acho que seja de se jogar fora justamente por causa da parte de você poder tirar uma criatura do oponente. Tipo, se fosse só dar, sei lá, mais 2, mais 0, aí eu já, tipo, seria não na hora. Mas, É, tipo. eu não gostei muito. Talvez eu me obrigue a jogar uma se eu tiver bem na ofensiva, né? Isso aí pode matar barreiras. É, mas é isso. Assim, você tem que sacrificar isso aqui na fase de ataque, né, Grilo? Você não pode causar o dano usando a faca e depois sacrificá-la. Infelizmente não pode. É, então não colabora muito. Só mata bicho pequeno. Então não gostei. Sua vez. Punhal do veterano, duas para baixar, uma para equipar, a criatura equipada recebe mais um. Então é estritamente pior do que uma cimitarra dos leoninos. mais um por duas para baixar e uma para equipar. É, isso aí é. Não, last pick. Se Não, não fosse uma dá. cimitarra dos leoninos, dava pra pensar que é só uma pra baixar e já dá pra brincar um pouquinho, mas. Perda de É, investimento pra dar mais um não é muito não. É o tipo de apetitoso, carta não. que testa o jogador, né? Se você tivesse no seu deck, você não é um bom deck builder, né? Ah, que É. maldade. Sabe onde eu gosto de ver essa carta? No draft de carta usada. Ah, ela é um mal-estar, hein? Pra quem Pô, não sabe, mas. draft de carta usada é quando você combina com os amigos e cada um leva 15 cartas usadas, cartas de caixa ruim, né? Pra draftar. Então você Ah, fica com as cartas que nossas. você draftar. As Então raras todo mundo são bem ruins, são cara. bem ruins. E é muito legal, é um formato bem legal, porque você Cara. tem o desafio de criar um deck bom de causar 20 de dano com cartas bem ruins. Eu lembro que quando a gente fazia o draft de carta usada, sempre tinha alguém que colocava aquela maldição de Innistrad ou de Drake Ascension, que na manutenção do oponente você procurava uma maldição para colocar em campo. Era coisa bem Isso é ruim. muito ruim. Eu lembro num dos últimos que nós jogamos, tinha oito bears. Putz. Alguém levou oito bears. Oito bichos verdes, duas manas, 2/2. É muito legal Bons esse formato. tempos. Última carta, vamos lá? Último artefato. Trombeta de guerra, três incolores. As criaturas atacantes que você controla recebem +1/+0. Adorei. Bom, para quem gosta de ficar na ofensiva, é muito bom. Você tem que ter uma massa, né, alta de criaturas no seu deck, é, sei lá, 14, 13, 14 ou mais que isso. E é bom. Ajuda suas criaturas pequenas a trocar com criaturas um pouquinho maiores. É, ajuda a engatar mais dano no terceiro turno. Quando você baixa isso aí, as criaturas que você baixou no segundo e no primeiro já estão engatando mais dano, né? E daí para frente, vai sendo melhor ainda, né? Não é bom em múltiplos, porque apesar do bônus acumular, você tem um artefato a mais e uma criatura a menos no seu deck. Então cuidado com múltiplos dessa carta. E acabou os artefatos. Acabou, vamos para os Vamos terrenos. para os terrenos. Bom, começando pelas Painlands, né? As As Painlands Painlands voltaram, são raras. inimigas Painlands inimigas, isso. são raras e no, bom lembrar, não coloque no deck a menos que você tenha uma boa razão. Não é porque você tem isso que você vai splashar certa coisa, assim. Primeiro É, tem pensa que se o ser ao splash vale a contrário. pena, isso. Depois coloca o seu Painland, né? E é isso, é mais uma carta, é muito mais carta de construído do que de limitado. Agora, carta de limitado é. Terras em desenvolvimento, o Fatland de pobre. Terras em desenvolvimento é o terreninho que você sacrifica para procurar um terreno básico e pôr no campo de batalha virado. É uma ótima carta para você que gosta de fazer splash, né? Ou gosta simplesmente de corrigir mana, filtrar o deck. Se você tá naquele arquétipo branco, mas uma outra cor muito rápido e que depende de cartas brancas de duas manas brancas, cuidado, porque Terras em desenvolvimento coloca o terreno virado, né? É, E tem esse problema. uma carta 2 manas, 2/2 iniciativa é muito melhor no segundo turno do que no terceiro, né? Então, cuidado. Essa carta é mais para você corrigir mana de decks que tem uma curva um pouco mais alta ou fazer os splashes. É, então use Terras em Desenvolvimento com sabedoria. Isso aí. Próxima. Fundição dos Cônsules. Vira e adiciona uma incolor. Paga 5, vira e sacrifica para ganhar duas fichas de Topter ou com voar. Cara, isso é muito bom. É muito bom. Nossa, Tipo, e é não. incomum só. Muito bom. Gostei. Isso aí é bom. Aliás, você nem precisa estar na estratégia de artefatos para usar. É tipo, porque é um Não, de terreno jeito que se nenhum. você. Que se você tipo, não já tiver sem gás, você pode jogar isso aqui fora para ganhar das criaturinhas. É ótimo. Cara, isso vai em qualquer deck. Qualquer deck. Se você tiver com um deck de duas cores, legalzão. Que consiga se virar, né? Que não dependa de muitos custos duplos e nem triplos. Põe isso aí, pô. Lá no final do jogo, no sexto turno, você sacrifica um terreno e põe dois bichos, um voar. Tá ótimo. Acho que isso aí até vai embora bem rápido no draft, viu? Vai ser picado bem rápido. Eu não duvido. Eu tô torcendo para abrir uma dessa aí na minha pool de selado. Próxima. Rede dos Anéis de Mago. É a rede dos Anéis de Vrin, onde o Jace nasceu. É um terreno incomum, Tepa adiciona uma incolor, uma mana vira ele, coloca um marcador de estocagem, vira ele e remove X marcadores de estocagem, adiciona X à sua reserva de mana. Então é remetente daquele ciclo de terrenos de Time Spiral, né? Que fazia uma Sim, coisa assim, sim. só que eles eram melhores porque eles adicionavam mana colorida. É. Mas mesmo assim é uma cartinha interessante se você tem alguma mágica de X no seu deck ou se você está apostando em bichos grandes. Lembrando que você precisa, né, ter dois terrenos desvirados, a rede de anéis e mais um terreno para pagar a mana para vir para colocar o marcador. Então não é tão bom em limitado, não. Não, não é super bom, não. É. Mais uma. Ixi. Mais uma, finalmente, último terreno, e aí a gente acabou. Passagem do Ladino, é um reprint de RTR. Vira, adiciona uma incolor, paga 4, vira criatura alvo, não pode ser bloqueado esse turno. Bom, pô. Sempre faz estrago no limitado essa carta. É, esse negócio de deixar a criatura imbloqueável é complicado, né? É, não é muito interativo, então sempre causa uns feel badges, assim. Pô, eu tava com o jogo na mão, mas o cara deixou o bicho 6-6 dele imbloqueável. O bicho 6-6 que tem vigilância. É, sacanagem, né? Mas é muito bom o Sacana. terreno, jogue. Se você abrir na sua pool, coloque no deck. Se você vê dando sopa no draft, pegue, porque com certeza vai no seu deck. E acabou! Acabou! Acabou, Acabou! missão É cumprida, Grilo. tetra! É tetra! Grilo, uma pergunta. Diga. Qual dos cinco planinautas é mais fácil de desvirar? No limitado ou Desculpa, no desvirar não, construído? né? De Transformar. transformar no No limitado ou no construído. construído? No construído. Eu tô meio que entre o Gideon e a Nissa, na verdade. Ah, cara, não é nenhum dos dois pra mim, é o Jace. O Ah, o Jace é o Jace, planalto certo. mais fácil de desvirar, sabe por quê? Você só depende dele, não depende de nenhuma outra carta no campo de batalha. Verdade, bom ponto. O Jace é muito fácil. Nos formatos eternos, no segundo turno, no terceiro, né? Depois que ele entra, você desvira. É, mas no tipo 2, acho que lá pelo quarto turno também já dá pra desvirar, jogando Fatland. E por causa disso, talvez ele veja algum tipo de jogo, porque. É, ele Planinauta de duas manas é impensável, né? Fora o Teobaldo tem muito potencial. Agora a parte dele virada não faz tudo isso. talvez seja uma consequência dele ser fácil de transformar, que a parte do Planeswalker dele não seja assim tão boa quanto a dos outros, sabe? É, mas ele tem um ultimate que é bizarro, né? Toda vez que você conjura uma mágica, tomba 5. Mas o ultimate dele é menos 9 e provavelmente não vai chegar lá. Acho que no ultimate dele é uma coisa que você não tem que se preocupar muito, não. Essa demora para chegar no ultimate, né? Bom, Demora. mas enfim, é uma coisa que eu queria levantar. Para mim, o Jace é o mais fácil. Em segundo lugar, estão empatados o Gideon, a Nissa e a Liliana, porque eles dependem de outras coisas. E por último, claro, a Chandra. A Chandra. A Chandra é piorzinha de transformar. Mas entre o Gideon, a Chandra e a Nissa, desculpa, o Gideon, a Nissa e o. Quem eu falei? Kiteon, Nissa. E Isso Liliana, aí, né? Liliana. Entre os que estão em segundo lugar, eu diria que é a Liliana, porque o Gideon precisa de duas outras criaturas. E ele precisa sobreviver em combate, né? Que não é tão difícil você investir as três manas. É, a Nissa precisa do sétimo terreno, então é muita carta no campo de batalha. E a Liliana só precisa que um bicho seu morra. Então, acho ela um pouquinho mais fácil. E a parte de trás dela é forte. O planinauta dela é bem relevante. Então, são coisinhas aí para ficar de olho. É, fora isso, vamos explicar só um pouquinho como vai ser o pré-release. Opa. Então, pré-release você vai escolher uma cor quando reservar a sua inscrição ou quando você for pagar na loja, né? E depois de reservar a cor, você vai receber um kit, como tem sido todo pré-release, né? Certo, Grilo? Certo, Certo. eu tô vindo. Ok, nesse kit o que que vem? Vem seis boosters da edição, Boosters. mais um booster seeded, né, que é um booster com cartas da cor que você escolheu. É, esse booster tem só sete cartas. E não é garantia de que vem o planinauta da cor que você escolheu. Deixaram bem claro isso. Além disso, vem um Spin Down Life Counter, né, que é o dadinho. É um D20 que você consegue ir rodando, porque é um D20 não balanceado, então tipo é fácil dividir do 20 pro 19, 18, etc. Isso. Se você ainda não tem, é muito bom ter. Não marque os seus pontos de vida com esse dado, porque se tiver qualquer balancinho na mesa, o dado mexe e você às vezes não tem como lembrar. Então, dica de juiz, né, Gui? Sim, é, o dado você usa para essas partidas casuais, no, de Commander, na mesa da cozinha. Em torneio, usa papel e lápis, que é mais confiável. É, se tiver alguma discrepância no total de vida, o juiz sempre vai no que está anotado. Tipo, não adianta chorar que o dado tava tal valor que não cobra. Usa os dados para colocar marcador no seu Planalto ou nas suas criaturas renomadas, né? Mas não para marcar sua vida. É, que mais? Você vai receber também dentro desse kit uma historinha com a cor com o Planalto da cor que você escolheu. E se eu não me engano, é só isso. Só isso, né? Então pense bem, abra sua posse, você não vai ter tanto tempo para ponderar sobre todas as interações possíveis, mas provavelmente você vai ser forçado a fazer um deck da cor que você escolheu, mais uma cor complementar. E pelo que eu vi na edição, tem suporte, né, para todas as combinações de duas cores, porém algumas com mais ênfase do que outras. Então veja como está a sua pool e decida. É isso aí, bom divertimento. Bom divertimento, a gente se vê no próximo Hack dos Cast. Tchau, Grilo. Tchau, MP.